Apocalipse de Jesus para os simples de coração, aqueles que se encontram em todas as classes sociais, aqueles que são de todas as raças, de todas as cores, de todas as religiões ou descrenças, para as criaturas que pensam que estão largadas do mundo, ao léu, que imaginam não ter ninguém por si próprias, dedico esse Apocalipse de Cristo Jesus, que não é a prova do desamor de Deus para com as criaturas. Apocalipse de Jesus, sim, porque João Evangelista foi apenas o paranormal, o sensitivo, o médium, psicógrafo, como quiserem. Não há morte em nenhum ponto do universo, e não há mesmo. O Apocalipse é apenas o reflexo daquilo que nós somos. Se os anjos recebem ordem de lançar os flagelos, é porque nós, criaturas desarvoradas, criamos esses flagelos com nosso egoísmo. A egolatria, que é o sinal pernicioso, perniciosíssimo, dessa humanidade do homem solitário. É preciso criar a sociedade do homem solidário. E que as criaturas aprendam que não há um ato sequer que se faça sem consequência. A impunidade é um logro. Ninguém fica impune. A justiça humana pode falhar, por ser humana, a de Deus não. O Apocalipse é um livro de felicidade eterna, porque nos ensina a ter caráter, a saber enxergar o caminho a ser trilhado, de forma que não nos precipitemos nos poços profundos das iniquidades. Jesus advertiu no Evangelho, e por se multiplicar a iniquidade no mundo, a fé em muitos corações esfriará, menos nos corações dos escolhidos. Que escolhidos são esses? São aqueles que merecem a remissão pelo sacrifício, pelo amor, pela dedicação, pelo trabalho. Porque Deus não pode ter privilegiados, senão não seria Deus. Seria um iníquo que teria criado as criaturas salvas ou perdidas por antecipação. Incrível que uma humanidade que evoluiu tanto no campo do direito humano, desde o Código de Hammurabi, possa considerar Deus inferior, porque um Deus que tem privilegiados não pode ser juiz de coisa alguma. Qualquer juiz humano é superior a ele, porque a justiça humana está baseada justamente no direito que as criaturas constroem de possuir ou não as coisas. Não falo nos casuísmos. Falo no direito que tantos luminares construíram observando o amadurecimento das gentes. Como é que nós podemos imaginar um Deus que faz as criaturas de antemão perdidas ou salvas? Pois é essa falência religiosa que gera o ateísmo, que constrói o materialismo. O materialismo não é resultado da filosofia de Hegel, nem do pensamento de Nietzsche. Não foi Karl Marx que construiu o Estado ateu materialista. Nem Engels, nem Lenin que tornou isto uma realidade. Quem construiu o Estado ateu materialista foi a falência religiosa. Hoje, nós vemos o regime marxista-leninista não dar-se bem com as pernas. Mas o materialismo está aí, prossegue do consumismo. Mas os tempos chegaram. E a cada um será dado de acordo com as suas obras, disse Jesus. Daí a razão dos flagelos. Quem se flagela é a humanidade própria, ela mesma. Ela que se chicoteia, ela que se destrói ou constrói o melhor destino. Capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, o discípulo amado. Livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Página 97, capítulo 16, primeiro volume. Quem o tiver, corra para nos acompanhar, porque o Apocalipse é uma leitura cheia de poesia também. O primeiro flagelo. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e ruinosas num golpe perniciosíssimo. A marca da besta. Na testa, na mão. Para entendermos o porquê do primeiro flagelo, úlceras malignas, ruinosas, golpe perniciosíssimo, o que será para os simples de coração? Numa palavra sucinta, essa marca da besta. É o controle do pensamento. O que é que nós vemos no mundo aí? As criaturas tendo-se como libertas, na verdade são escravas. Ninguém faz a minha cabeça. Geralmente, quando a criatura diz isso, é a mais frágil de todas. A cabeça está sendo feita. marca da besta, o controle do pensamento. E com as mãos, uma marca na testa, a criatura vai construir o que o pensamento conduzido manda fazer. O número da besta é número de homem. Daí a nossa preocupação, antiga preocupação, de mostrar às criaturas humanas que a morte é realmente um boato e que a humanidade tem um contato compulsório com o mundo invisível. Ora, se esse contato é compulsório, é obrigatório, então, se nós não temos a marca da besta, não somos escravos do pensamento conduzido por gente inferior até a nossa inteligência, por que não entrarmos nós em ligação consciente, inteligente, sábia com a parte da humanidade invisível que esteja em sintonia com Cristo? Portanto, se você quiser corrigir a sua vida, pense em Deus. Leia a Bíblia Sagrada em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Seus problemas se resolverão na medida do seu merecimento. Mas se você tem um merecimento pequeno, tem que começar a construir o maior merecimento agora. E você entrará em sintonia com espíritos elevados, como os profetas de Deus, como o próprio Jesus, o médium de Deus, como diz Emmanuel, uma mensagem espiritual. Jesus é um médium de Deus. Eis um grande trabalho do Templo da Boa Vontade. O nosso ecumenismo não é um ecumenismo horizontal, ele é vertical também. Não pretende unir apenas as criaturas na vida carnal, mas também as do mundo espiritual, as carnais com as do mundo espiritual. Daí o ecumenismo irrestrito, completo. É fatal a ligação entre o mundo visível e o invisível. Quem é liberto realmente do pensamento e não quer se vir aos espíritos malignos, por favor, liberte-se. Integre-se no pensamento de Deus. Participe do dia do Senhor, porque aqui é que está a luz para esse encerramento de ciclo apocalíptico. A ciência confirmará em laboratório o que a religião de Deus intui. E a porta aberta para esse conhecimento é o Apocalipse de Jesus, segundo São João. Não é pretensão nossa, não. Mas esta pregação é avançadíssima. Vejam bem, o primeiro flagelo. Ouvi, vinda do templo, o templo de Deus. Então não pode ser uma coisa ruim para a humanidade. Quando o pai pune um filho porque não passou de ano, chama a atenção da filha, que quer se perder, danar-se na vida, não faz por ódio. Muito menos uma mãe. Às vezes não sabe como fazer. Ora, Deus é o pai e mãe de toda a humanidade. E a voz que se ouve no versículo 1 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, publicado no primeiro volume do Apocalipse de Jesus para o simples de coração, é uma voz saída do templo de Deus. Uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. O que, que é a terra agora, se não o reino da besta, da trindade do mal? Satanás, anticristo e falso profeta. Quando uma pessoa está doente, tem que tomar um remédio. Às vezes tem que ser operada. Temos que usar um medicamento heróico, uma operação bisturi. As taças são bisturis de Deus, derramadas pelo reino da trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. A cólera de Deus não é bem de Deus, mas da lei que ele estabeleceu para que o mundo não virasse a casa da mãe Joana. Há erros arraigados, milenares, que têm que ser destruídos, e sobre essa ruína do erro se construirá a humanidade nova. Mas os anjos são obedientes, por isso eles podem mandar. Quem não sabe obedecer não pode mandar. Nunca. Deus é tão obediente que obedece a sua própria lei. E Deus não é uma criatura. Deus é uma lei matemática. É preciso destruir a imagem do Deus antropomórfico. Isto é a maior desgraça humana. Porque religião tem que caminhar na vanguarda. Não o fanatismo religioso, mas religião que ilumina as criaturas pela força do amor, que o amor é a força, é a potência religiosa maior do mundo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo. O que é o mundo hoje? Se não fosse o reino de Satanás, anticristo e falso profeta, a trindade do mal não precisaria ser derramada. A primeira taça, nem as demais sobre a humanidade. Tem que ser derramada porque é o reinado da besta que está aí. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo. E aos homens portadores da marca da besta, vejam bem. Quer dizer, aqueles que têm um pensamento conduzido pela besta. E adoradores da sua imagem, ela se reproduz pelo mundo em quantas feições puder. Sobrevieram úlceras malignas e ruinosas num golpe perniciosíssimo. São úlceras na alma que surgem nas paixões incontidas dos povos e se retratam nas guerras, declaradas ou não. Golpe perniciosíssimo. Golpe contra o espírito das populações, das gentes. Mas só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade, nada pode temer. Por isso Jesus alerta. Na igreja mais sofredora e mais brilhante, mais merecedora, a de Esmirna, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que coisa mais feliz que essa, receber a coroa da vida. Por isso o Apocalipse é livro infernal, a não ser para os infernais. Pelo contrário, ele é um livro de conduta ética, universal, e faz que saiamos da monera, quer dizer, da forma mais primitiva, fisicamente falando, e também aplico no campo espiritual e moral, e cresçamos como desejava o apóstolo Paulo e mostrou que a lei é essa, até a estatura da grandeza de Cristo Jesus. O caminho é o Apocalipse, a nova abolição.